boa noite, Papatango Whisky, Tango Whisky. Whisky Tango Whisky, controle, contato, radar na decolagem, direto posição Elefa, vigilância. Elefa, sem distância. Pessoas. Copia? Copia. Autorizado para Maceió, nível 190. Da fala da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. E após, conforme via rota do plano de voo, via Golf 677. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5501 no transpondo. Autorizado 190, decorando a 10, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Após resolver a frase de volta da Golf 677, aciona, chama o controle 120, decimal 8, e aciona 5501, Felipe 5464. Felipe 5464, correto, parte 3, chama pronto, primeiro que chama mesmo. Vai lá. Vai Felipe 5415. Felipe 5415, Salvador. 5415 a 53 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível 140. Chame agora o controle Léo em 120, decimal 1. O controle, mantenha 080, vigilância radar. TAM 3567, agora centro Recife, em 126, decimal 0, boa viagem. confirma o Tango Índia Bravo, chamando solo. Não entendi o setor de sobrevoo, Tango Índia Bravo. Entendido, prosseguindo via litoral, o Tango Índia Bravo, autorizado em RIMAR, prossegue 500 pés em coordenação com a torre, quando autorizado com proa norte, o controle em 1-2, corrigindo, com proa sul, em coordenação com a torre em 1-1-8 decimal meia dúzia, o controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 0-1-3-7 no transponder do Tango Índia Bravo. Confirma o POB, o Tango Índia Bravo. 05, entendido. Para acionamento e decolagem, torre agora transfere em 1-1-8 decimal meia dúzia. O ajuste em Salvador, 1-0-1-4, no bom voo. Copiado. Papa Romeu Maia, direto Juliette, mantenha 070, direto posição estática, desmarque. Alô, 35464, pronto para a fuga, está na minha parte. Trip 5464, autorizado, reporta o táxi. Papa Serra, ciente, livre, final LS, torre 118, decimal, meia dúzia. Papa Tango, Isque, Tango, Juliette. 464 autorizado, reporta táxi. Vamos lá, corrigindo o Estango Isque, passa no 60, chama centro Recife em 126 decimal 0. 126 decimal 0, boa. O controle Salvador, boa noite, o TAM 3894, se transmite diante da Oscar. Solicita, se possível, Duna direto. Ok, Duna, décimo tem 080, ação de identificação, vigilância. Duna 080, identifica, TAM 3294. Salvador, boa tarde, eu tenho 5219, quem é que dá pra pá? Ação passar correta para a vitória da conquista, tem 200 já aprovado, pronto cópia. Pronto cópia, consiga. 5219, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, direto, nível de voo 200, decolando a pista 10. Primeira curva à direita, subida Arbor após direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5505, trip 5219. Cliente autorizado na Arbor, nível 200, da vitória da conquista, comando 10 após direto conquista. E o controle 120 decimal 8 e o telefone 5505, trip 5219. 5505, corrigimento correto, trip 5219, baixo 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama lá para o pushacionamento, trip 5219. Alô, Salvador, acionamento em 2519, em Santa Paula, autorização Guarulhos. Aliado 360 Guarulhos, do ser coordenado, papá correto, aguarde o papo, senhor. Confirme somente a rota que o senhor apresentou. Eu vou entrar em contato com o testigo e já volto sobre a resolução. Alô, Salvador, boa noite, chegou no meio com a papá, solicitando vitória. Paulo, Felipe 5464, está pronto para o saque, 45 horas, 4 horas de autonomia, querendo Salvador. 45, 4 horas, Salvador, é isso? 48, 4 horas, Salvador. 48, copiado. 35464, saque ser aprovado. Parte 3, parte principal em Índia, até o ponto de espera fica no 0, ajuste 1-0 no 4. No ponto de espera, chame torre frequência 118, decimal 612, 5464, tem um bom voo. Parte 3, principal, Índia, ponto de espera 118, 4-4, obrigado. Voo no 645, boa tarde. Número 2 para a cópia, prepare Dael, Lida, Eudes, senhor. Dael, Lida, Eudes, voo no 645. É 259 na escuta pela cópia. Puxa, né? 259, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Papá Charlie Lima, após direto, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5511 Oceania 259. Guarulhos 360 5511, cotejamento correto, Oceania 6259. No portão 01, chame pronto para o pushback, acionamento. Agora pronto, Oceania. Voo no 645, pronto para a cota. Copia, voo no 645. Voo no 645, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, via para o Whisky 50, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Leda, após Leda, voa Eudes. Controle 120, decimal 8. Transponder 5517, gol 1645. Gol 1645, autorizado, vitória 360, pelo 50. Decola 10, primeira curva direita. Daí o Leda, Eudes, 120, 8, controle. E 517, transponder. 5517, cotejamento correto, gol 1645. Portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada, gol 1645. TAM 3894, reautorizado para 2000, altímetro 1014. 2004, TAM 3894. Mike Eco Juliette, autorizado 3010. Informa o tráfego à posição de 10 horas. 4 milhas, passa a nível 100 em descida, um Airbus 320. Ok, altímetro 10 no 4, Papa Romeo, Mike Eco Juliette. Alô, Salvador, TAM 3897, informação Papá, quando possível, transação Guarulhos. 03897, prepare da Eulida Bridge. informação um pouco correta, por gentileza, confirme somente a rota que o senhor apresentou no plano. A gente aqui veio a Pedulu 90 Smart, direto ao Wake, direto Maricá, Pedulu 44. Se quiser, a gente vai por dentro. Tudo bem, senhor, eu vou chegar com o centro Recife e já volto para o seu 4. Prepare da Elda da Bridge. Ah, sua escuta. Pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. 3897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Presolo 10 até SMAP, após direto posição Awake, após direto Mike India Alpha, após a Presolo 44, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 552, 3897. Estamos levando para Guarulhos no 340, decola 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Prossegue a Pesulu 10, SMAP, direto ao Wake, direto Mike de Alfa, Pesulu 94. 208 é o controle, 5521, transponder, o 3897. 5521, cotejamento correto, o 3897, chame quando pronto para o pushback, senhor mestre. Camará, 3247. 4, boa tarde, contato radar direto Aracaju, vigilância. Direto Aracaju, vigilância, 5474. TAM 3894, autorizado, aproximação final LS, chama estabilizado. Chama estabilizado, não é que foi o TAM 3894. Frequência 1208, Salvador. Até o Romeu Eco, prossiga. Até o Romeu Eco, mantenha-se em condições visuais, voe direto para a posição rotatória, até o Romeu Eco. Direto DCT para a posição rotatória. Solo Gol no 645 no 4, bora pushback. Botão 4, livre posicionamento, chame táxi, Gol no 645. Mesmo push, Gol no 645. Preencheu o plano de voo ou notificação? Ok, a aeronave contactou o controle, sentiu o visual, porém não está autorizado até Interlagos. Voe da presente para o LCIA mantendo-se em condições visuais a separação com o terreno. O corredor forte a aeronave pode manter, agora tem interlaço negativo devido às decolagens da pista 10 e aos sucessivos eventos de queda que acontecem com as aeronaves tipo helicóptero, cujo modo Charlie não aparece nas mesmas e com isso modifica TA ou até RA. Que é que o Juliette afirma, 3.000 Duna. 3.000 ou 2.000, cara? 3.000, 3.000 pés Duna. Na posição número 1 com a última CBR, então, está 6259, esse é o número 2 no setor, que guarde para o seu puxão. Anguia para proceder. Transmissão ininteligível, tango de abraço. Ok, 500 pés pelo litoral, tango de abraço. 500 pelo litoral, tango de abraço. Agora sim, autorizado 2.000 pés. O Mike é com Juliette. Solo, voo no 645 para o táxi, com 109 a bordo, 3 horas e 10 campinas. Zona 09, 3 e 10 copiado, voo no 645, táxi aprovado direito, ponto de espera no 0, ajuste no 094. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-8, decimal 62, no 645, tem um bom voo. Gente, Índia Alfa, 18-6, voo no 645, 614, boa. Voo no 649, correção, o Oceaner 6259, coordenação com a equipe de solo, após a saída do voo da parte principal, se tem nível pushback acionamento, chame táxi 6259 do Oceaner. Gente, passa para o táxi 62, separado. Terminal 230, down to 160. Go 96721, descoca aí dentro. 3,000 feet to the bump arrival with the 3104. Okay, QNH 1014, descend and maintain 3,000 bump arrival, go 19 at 7-1. Procel 2704, controle. Na escuta, prossiga. Bom, o tráfego 9 horas, 5 milhas, passa 8.200 em subida, um Alfa Tango 72. 2704, ciente. 35464, tráfego agora já passou 9 horas, foi ultrapassado à sua esquerda. É um cara mantendo 080 no sentido contrário. Tá ciente, tem ele no ticket. Controlador, o Tango da Brava, o Tango da Justa, autorizado para a próxima final da cidade. Tango da Brava, chame agora a torre em Salvador, 118.62. Tango da Brava. Graças a Deus, Salvador, o tanto 3894, Livrão. 3894, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette aguardando ingresso, senhor. Alfa antes da Juliette aguardando ingresso, tá? 3894. Seja Hotel Romeo Eco, 500 pés em condições visuais, direto posição rotatória. Hotel Romeo Eco. Posição rotatória é a posição que fica agora a sua posição, que seria para o 265 por mais 10 milhas. Papá Romeu Mike com Juliette, completa final LS, torre 118, decimal 612. LS 18, 612. Fala Salvador, então 3897, puxa acionamento, portão 5. Tem decolagem visual na escuta, guardião 07. Não curtei a mensagem. Usar 3897, puxa acionamento, portão 5. Copiado. No portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor, para o posto de acionamento. PN 3897. 704. Então 3894. Copiado, 3894, mantenha a posição. O senhor será autorizado o ingresso daqui a aproximadamente 2 minutos. PN, mantenha a posição 3894. Em condições visuais, guardião 07. Prossiga, guardião, na escuta. Ô, dourado! Prossiga, controle, guardião, na escuta. Guardião 07, esse é o controle, mantenha-se em condições visuais, guardião 07. Vou chamar na final para Ondina, obrigado. Gente, na escuta final para Ondina, 07. Controle Salvador, boa noite, Golo 645, passando 2200 ou 360. 645, controle, contato, radar, suba para 360, direto, posição Leda. Leda, ela presente, aguardando o Eudes, Gol 1645. Que aguarde. Obrigado. Paulo Salvador, trip 5219, pago táxi, 4 horas, alterna Salvador, 49 a bordo. 5219, táxi aprovado até a saída do pátio 3, o Juxa 0 no 4, vai seguir o Airbus da Bianca até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera torre 18612, 5219, tem um bom voo. 7, leve táxi até a entrada do pátio, seguindo a aeronave da Avianca, trip 5219. Vamos pagar para 118,5. Acionado pronto para o táxi, nosso POB de 151, alternando Galeão, autonomia de 5 horas mais 15. Confirma, senhor, 6259. Copiado, Xenia 6259, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera pistão 0, ajuste 1014. No ponto de espera chame torre na frequência 118 decimal 612, Xenia 6259, tem um bom voo. Obrigado, 114, de repátio, índia, ponto de espera 186, obrigado, até lá. O TAN 3894 deverá aguardar a saída do ATR da TIP em direção ao ponto de espera pistão 0, após ingresso Juliette, ingresso ao portão 3, TAN 3894. Posso passar vindo o ATR, ingressa para o 03, o TAN 3894. O TAN 3897, coordenação com a equipe de solo, senhor. Foi autorizado a instantes ingressar um Airbus da companhia em direção ao portão 03, o mesmo se encontra na Juliette agora. Assim que mesmo livrar a sua calda, o senhor tem livre pushback de acionamento 5, chame para o táxi, então 3897. 3897, depois ingresso para o aeronave, tudo 3, autorizado, chamar a táxi. Eco. dúzia. Uno Eco, 118, decimal, meia dúzia. Uno, Uno, 8, meia dúzia, Romeu Eco. Um 07, controle, frequência livre. Doutor Salvador, 35474, solicita nível final, 1.80. Ok, submantém nível 170, 35464. 170, 5474. Niner 71, descend 2000 feet, cleared for LS approach, runway 10, report established on the localizer. Okay, clear to approach, descend 2000 feet, CNH 1014, I call you established on final ILS, X-ray. Eifa. Trip 5464, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12, meia decimal 85. Parou 2.6, decimal 85, trip 5.4.2.6. É o Schumer 6259, decolado no perfil da Dael Leda Bridge. 59 da Ocean Air, voe direto Leda para o nível 360. Leda 360, muito obrigado. Gol no 645, passa 1.60, chama centro de Recife em 125, decimal 1. 251, gol no 645, boa. Taxi 3897, 229, 345, Galeão. Confirmar 229, 345, Galeão. Afirmo. Copelo, TAN 3897, táxi aprovado de correção. Táxi aprovado via Indian Alpha, deu ponto de espera para o 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame a torre, frequência 118.612, 3897, tem um bom voo. Indian Alpha, ponto de espera 18.000, TAN 3897, obrigado, boa. Ground Control, good evening, Condor 077. Guarantee you established on final of runway 10, so contact tower 118.6, completing the ILS approach. Okay, 118.60, thank you. Welcome, sir, good night. Thank you, good night. Papa Uniform Charlie Alpha and Transition Alpha Romeo Uniform. 077, thank you, cockpit, we fly the Puka with the Alpha Romeo Juliet transition. Prossiga. Muito bem, confirme pátio aqui, se destina. Seu Romeu Eco, o senhor tem autorizado o ingresso na Alfa, logo após esquerda Juliette, após esquerda outra vez no pátio 3. Atenta o sinalizador naquele pátio, Hotel Romeo Eco. Muito bem, da presente o senhor vai ingressar na Alfa, a sua primeira agora à direita. Logo depois ingressa na Juliette, após a Juliette, a primeira à esquerda para o pátio 3. Região 07. Decolou de Olinda para Salvador, na nave oficial do Centro Comercial. Gente, Guardião 07. Reporte próximo ao farol de Itapuã. Reporta na torre, acompanha Itapuã, Guardião 07. Para Salvador, boa noite, 35219, decolar na árvore, não se escuta. 5219, contato radar na decolagem, direto posição árvore, 5219. Ciente, direto árvore, pode pegar da restrição, senhor? Afirmo, liberado da restrição na 15ª. Ciente, obrigado, senhor. Agora da presente à esquerda nesse pátio, pátio da aviação geral, a posição informada pelo Infaero será a posição 01 desse pátio, atento o sinalizador. ground, good evening, Go 1971, Romeo vacated. Good evening, Go 1971, you clear taxi via Alpha and Juliet to stand 01. Alpha and Juliet, stand number 10, thank you, Go 1971. That's a negative, sir. Stand 01. Okay, stand 01, thank you. Eu também com imenso feliz que eu transfiro o seu pastor em 118-612. Um prazer, sempre um prazer, Guarinho 07. Bom. Até compartilhado. Controle Salvador, tá 3897. 3897, este é o controle Salvador. Sub mantém nível 340 e direto Ledo. A 340, vou a Ledo, tá 3897, obrigado. Are you ready to copy? Clear 077, clear to Echo Delta, Delta Foxtrot, via Upper Whiskey 5-8 until Recife, Romeo Echo Charlie, then Upper Romeo 5-5-1 until Umbet, Alpha Mike Bravo Echo Tango, then Upper November 8-5-7 until Neura, November Echo Uniform, Romeo Alpha. After Neura, you cleared according to flight plan route. After the coffin way 10, left turn on Puka departure and Caju transition. Flight level approved 330. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5533, Condor 077, read back. No, 077, it's here to Echo Delta, Delta Foxtrot. We are cleared via Uniform Whiskey 5-8 to Recife. Uniform Romeo 551 Ambit. Uniform November 857 to Neura. After Neura, flight plan route to destination. We take runway 10 after passing 2000 feet, a left turn direct to Puka with the RO transition. Cleared flight level is level 330, departure frequency 1208, walking 5533. Your attack is correct, Condor 077. On stand 11, call me when you're ready for push to start, sir. Condor 077, welcome. 5219 ao controle da presente voo e eleva 5219. Eleva da presente 5219. Da Trit e voe em posição Elefa. Curvando agora na praia Elefa, senhor. 35219. TAM 3897, chame Recife, 1251. Tenha uma boa viagem, boa noite. Recife 251, obrigado, boa, TAM 3897. Salvador, 5219. Prossiga. Gente, ele é com os tempos rodamente, vai direto com vista, senhor. Adição, um instantinho. Aguarda, obrigado. Cinco, dois, um, nove, o controle da presente está livre, direto com vista. Da presente, vou autorizado, vou com vista, obrigado. Sete zero quatro, controle Salvador. A 56, 5612 de milhas, sul de Salvador. Serviço radar encerrado. Mantenha nível de zero, voo 080, chame controle Ilhéus, 1201, processo 2704. Boa noite, Força Aérea, e bom pouso lá em Porto Seguro. 5219, passa nível 160, chame agora Recife em 126.0, boa viagem. 5219. Ok, feito frequência 125.1, se negativo, retorne a S. Salvador, boa noite, 66, descente da Papá, passa 175 para o 5. Boa noite, 1866, sua identificação, vigilância, desce, mantém 2 mil pés, direto Duna, altímetro 10, 14. 2000, Duna, 1014, mais na testa, grave. 3197, autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, via Astro 10, DSMAC, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5035, TAN 3197. TAN 3197, pesado 360 Galeão, inicialmente pesado 10, SMAP, Lufto depois para Barbacena, decola 10, curva à direita, saída. A saída é a da El Leda Bridge. Depois temos o 2085, 208 controle, 5035 transporte, 3197 da TAM. Protegimento correto, TAM 3197. No portão 3, chame quando pronto para o pushback, senhor mestre. Chamada, obrigado.